só chegar. Bate palma pro Dex aí, rapaziada. Vamos lendo. Foi. A lua. Aí sim. Carregando andorinhas, vem me dizer liberdade. Lindo. E me faz a tremenda vontade de gritar, vivendo atrás das grades. Isso mesmo, hoje. Meu amor pode me esquecer. Quem lembra, vem junto. Vem. A lua. Bora, gente, alô, carinho. Carregando andorinhas, vem me dizer liberdade. E me faz a tremenda vontade de gritar, vivendo atrás das grades. É isso aí, Juninho. Meu amor pode me esquecer. Você aqui, Juninho do Mancho. Só Juninho do Mancho. O vento sopra, meus olhos na janela. Lindo demais. Passageiros esperam na linha do metrô. Minha única visão, não há mais coração, me desfaço em pedaço. Era um doce de coco. Hoje, na visita de domingo, vai ver meu compadre hoje. Um cigarrinho, um cigarro para não ficar dormindo. Meu amor, eu vou indo embora do teu coração. Quem sabe canta comigo? Do lado de cá, fico até escurecer. Vendo o sol, vendo o sol cair no quadrangular. Meu amor, é do lado de cá. Do lado de cá, fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Ó, e é do lado de cá que eu consigo enxergar que a maldade de quem repreende é de matar. Tá os sonhos e planos dos irmãos e irmãs, de sofrimento, lamentos ecoando o Vietnã. O amanhã será bem melhor, se Deus quiser. É necessário cultivar esperança e fé. Lá vem a noite, com ela o açoite. A solidão se apresenta, trazendo angústia de morte. Fazendo a ponte entre as razões 16. Tristezas, dores, lágrimas e anseios. Passeios em vão, uma doce ilusão. Sinto saudades daquela que mora em meu coração. Nossa união, certamente, é o que me sustenta. Em meio à rotina de uma vida violenta, liberdade, quem sabe amanhã, vem me procurar. É isso que acontece do lado de cá. Hey! Do lado de cá, lindo demais. Fico até escurecer, aí sim. Vendo o sol cair no quadrangular. Meu amor é do lado de cá. Do lado de cá, fico até escurecer. Fala isso aí. Vendo o sol cair no quadrangular. E foi assim, viu? A lua. Assim que é. Liberdade. Pra esse guerreiro de fé.